estado de calamidade. SOS, periferia, dramaticidade. Estado de calamidade. SOS, periferia. Chega mais, véi, vamos bater um plá. Somos artigo 25, estamos entrando no ar. Sejam bem-vindos à realidade, violência urbana. Malandro derruba malandro pra ganhar fama. Malandragem, amém, é autocondenação. Na guerra declarada, corpos vêm cair no chão. Desse lado da cidade o sangue escorre ainda quente. Muitos aqui estão morrendo violentamente. Aqui se vive com a mão no terço, em função do medo, lágrimas de sangue. Meu Deus do céu, te imploro misericórdia. Senhora Pai, chega mais, vê se não demora. Te espera aqui, enquanto isso vou sobrevivendo. Contando os corpos que caí, eu lamento. Explode a violência, sem tempo pra correr. Estamos na linha de fogo, prestes a morrer. Estado de calamidade, SOS, periferia, dramaticidade. Estado de calamidade, SOS, periferia. Calibre por calibre, o ódio vai além. Chumbo grosso, arregaço, pilantragem. Disputa territorial, guerra letal. Empresários do crime, comércio ilegal. Aqui traficam a morte em plena luz do céu. Tem bandido pensando que é Papai Noel. Ciclo vicioso, vidas por um fio. A maldade prolifera, puta que pariu. Só vejo aqui matança e nada de harmonia. Sinal da cruz, missas de sétimo dia. Tenha piedade, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sim à beira de um precipício. Estado de calamidade, SOS, periferia, dramaticidade. Viver assim é mais que uma tortura. Inevitavelmente o medo ninguém segura. Ferida incurável, na carne viva dói. A violência se devasta, o bem ela destrói. Ficando na história, páginas de dor. Letras de sangue são escritas com muito rancor. É foda, aos poucos estão nos reduzindo a pó. Massacre na periferia, véi, curte só. Muitos aqui estão morrendo violentamente. Meu nome é WX mais um sobrevivente. Não me rendi, não vai se render, assim que tem que ser. Então mova-se, somos um pesadelo a mais. O rap predomina de modo eficaz. Glicose moleque, doida e compadre, chega mais. Sem tréguas, humilhação e tortura chegado. Avante cai, o bicho pega e você tá ligado. Manto da impunidade, palco de guerra. Irmão matando irmão, tiro na testa, infração de segundos. Vidas vão por água abaixo, madrugada sem lei. O bote aqui é bem dado, fudido aquele que seguir a lei do cão. Não quero ser encontrado, porra de bruços no chão. Meu corpo vem crivado, quase irreconhecível. Minha mãe chorando, é mesmo o meu filho, pois estirado de quebrada. Muitos amanhecem, a morte é como a sombra. Ela nos persegue, desespero, choro, sangue. Limite ultrapassado, caixão, vela preta. Merda feita, um abraço, é foda. Mais um homicídio, nada positivo. Madrugada sem lei, até quando isso? Condições inadequadas, véi, pra sobreviver. A noite quando chega é melhor se proteger. Tiro de vários calibres, assassinar, cheiro de sangue, de morte. Estamos encurralados, a noite é cruel. Dentro dela somos réus, julgados e condenados. Sem liberdade, as estrelas assistem a atos de crueldade. A maldade, meu irmão, se faz prevalecer. Sobreviver é preciso, é foda conviver. Com matracas apontadas pra cabeça, que treta. Sujeitos a morrer com vários tiros de escopeta e desovado, tá ligado? Como cachorro sem dono, viver a vida inteira e morrer no abandono. É foda, é mal, não quero isso pra mim. Protejo minha vida pra não acabar assim. A minha mente é meu calibre, a minha lei eu mesmo faço. Diretamente do Riacho Fundo, artigo 25, véi. Artigo 25, véi. Estado de SOS, periferia, dramaticidade, estado de calamidade, SOS, periferia.